Começa agora na Fortaleza FM, Universidade em Ação. Universidade em Ação. No ar, Universidade em Ação, uma produção dos estudantes de jornalismo do Centro Universitário Estácio do Ceará. Neste programa de estreia, apresentamos entrevistas com vereadores, prefeiturável Ronaldo Martins e a cientista política Carla Michele Quaresma. O programa Universidade em Ação é apresentado às quintas-feiras com reprises em dias alternativos à programação da Fortaleza FM 106,1, Cidadania em Primeiro Plano. A saída de Dilma Rousseff da presidência do Brasil é criticada pela vereadora Toninha Rocha. Todo fator político, ela influencia em qualquer tipo de eleição. Poderá vir afetar em relação, porque eu acho que vai atiçar muita militância do PT, porque eu acho que a militância do PT vai ocupar as ruas, vai voltar a ocupar as ruas, porque o que aconteceu foi que durante esses 8 anos do Lula e mais quase 6 anos da Dilma, os militantes do PT não sabiam se eles eram militantes de um partido ou se eles apoiavam o governo, então acabava se confundindo. Agora eles vão se sentir mais à vontade para lutar pelos direitos, pelas conquistas que ao longo do tempo a gente teve, né? Que a população teve, que a sociedade teve. Então eu acredito que eles vão ocupar muitas ruas e poderá vir a interferir. O presidente Michel Temer, nesse período de governabilidade, as medidas adotadas por seus ministros na área de economia, em que sentido vai afetar o poder de aquisição do consumidor? Não, primeiro, o presidente Michel Temer eu não reconheço. Eu acho que ele é um golpista, que ele é um traidor e que, mesmo ele assumindo numa situação dessa, ele tem que cumprir o programa eleitoral pelo qual ele foi eleito. O programa eleitoral que ele foi eleito é garantir uma política econômica totalmente diferente da que ele está hoje querendo se propor. Então, eu acho que ele não vai aumentar poder de compra, eu acho que foi um golpe realmente que deram no país, na democracia desse país, e que eles, na realidade, eles não conseguiram ganhar a eleição no voto, e acabou eles tentando segurar, são responsáveis por esta crise, porque não aprovaram as questões, fizeram chantagem com a presidente Dilma. Eu faço muitas restrições ao governo da Dilma, ao governo do PT, que errou muito mesmo, mas eu não vejo muita coisa mudar não, porque a crise existe aí, o capitalismo ele se reinventa, e quem vai pagar o pato será o povo. Vereador, o que esperar do presidente Michel Temer em relação aos projetos sociais criados no governo Lula, Dilma, né? O Pronatec, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, esses programas sociais? A gente não espera mais nada, porque ele já disse que durante 20 anos está tudo congelado. Então, durante 20 anos nós estamos aqui no mundo da Frozen. Quem conhece a fruta da Frozen, né? Minha sobrinha, congela tudo. A gente não vai adoecer, a gente não vai envelhecer, não vai mais nascer menino, ninguém vai fazer mais pós-graduação, ninguém vai fazer mestrado. Já escutei saber que da Universidade Federal do Ceará estão alugando agora. Cada pessoa que for fazer uma palestra no auditório vai cobrar R$5 por pessoa do auditório da UFC. Então, nossas lutas que foram durante tantos anos para lutar por uma escola pública de qualidade, para que as pessoas pudessem ter acesso à moradia de qualidade, ter acesso a se qualificar melhor, esse governo reconhece, porque é um governo estritamente para beneficiar a burguesia, a beneficiar quem manda na Fiesp. Você acha que existe alguma forma, alguma possibilidade de direitos que foram conquistados por mulheres, negros, LGBTs, esses direitos serem feridos no governo do atual presidente? É evidente que sim, eles são maioria, eles têm agora um presidente da República que vai aprovar, que para poder aprovar determinadas questões, não só a questão das mulheres, a questão dos negros, né, a questão dos índios, né, a questão dos quilombolas, que são lutas muito históricas, são lutas centenárias, e que a gente está vendo que, infelizmente, esse governo que está aí, ele não está para defender os mais oprimidos, os que mais sofrem na sociedade, e sim é para defender uma pequena minoria que manda neste país, porque detém o poder econômico. Quem também critica a cassação da então presidente Dilma Rousseff é o vereador Ronivaldo Maia. Olha, esse processo que se estabeleceu a partir do impeachment e que, para nós, independente do rito ter sido acordado entre a própria casa, mas isso não legitima, por exemplo, um processo que no seu nascedouro se colocou e, portanto, para nós é um golpe, porque não há crime e não ficou provado o crime. Na verdade, o julgamento se deu na esfera da política. É por essa razão que desde muito, pelo menos dos últimos meses, ficava muito claro que esse processo iria ser consumado. Os muitos interesses que se colocam em torno deste processo, o setor que vai administrar com o Temer não deixaria, não perderia essa oportunidade. O que se anuncia é um processo muito, muito complicado, óbvio, né? Porque o que é que, ao responder a sua resposta, a sua pergunta, eu vou dizer? É que está sob ameaça uma série de direitos que foram arrancados após anos de conquista e que, não por acaso, em governos como o da Dilma e do Lula, foram fortalecidos. Estamos apresentando o programa Universidade em Ação. Universidade em Ação. Universidade em Ação. De volta aqui na Fortaleza FM, o programa Universidade em Ação. O vereador Robert Burns considera que nem Dilma, nem o novo presidente Michel Temer representam o Brasil. Nós estamos colocando que tem que ter uma nova eleição para rediscutir o Brasil. Não tem sentido esse povo estar aí ainda, não representa mais nosso povo. Tanto a que está saindo deixou roubar, como o que está entrando é um ladrão descarado. Portanto, qual o sentido disso? Mais uma pergunta. O presidente de Michel Temer, nesse período da governabilidade, as medidas adotadas pelo seu ministro da área da economia, em que sentido vai afetar o consumidor do seu poder de aquisição? Não tem, ele não tem política de economia. Ele está aumentando o teto para continuar roubando, para tirar do povo dinheiro para pagar a dívida que eles fizeram. Foi 600 bilhões o rombo no Brasil. É muito dinheiro. Então esses acordos que eles estão fazendo, tentando enganar o povo, não existem. Tem que ter uma nova eleição. Ele está envolvido no Lava Jato, ele está envolvido com 5 bilhões de reais no Lava Jato. Como é que a pessoa dessa tem moral para governar nosso país e falar em política econômica? Eleição direta. O povo é que tem que decidir o rumo, não é um congresso cheio de corrupto decidir quem vai dirigir nosso país. Nós estamos saindo de uma crise grande. Isso não é brincadeira não. Só no Ceará tem 236 mil desempregados. Quem é que vai pagar por isso? Eles achavam que ia roubar e não ia pagar. Paga. Por isso que teve o impeachment. Só que esse impeachment está assumindo o vice da Dilma. Não é outra pessoa, é o vice da Dilma, que também estava no meio. Então tem que afastar então a nova eleição para o povo ir para a rua, para o povo decidir para onde vai. Por isso nós estamos chamando aquele povo que foi pro impeachment, que se diz que é sério, vem agora dizer fora Temer. Entendeu? Pode fazer. O que esperar do presidente atual Michel Temer em relação aos programas sociais criados no governo Dilma, como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Sim, Sem Fronteiras, né? E etc. Será que ele vai continuar ou destituir esses programas do seu governo? Olha, continuar não pode porque não tem mais dinheiro para nada. Entendeu? Esse foi o grande problema. Por exemplo, Minha Casa Minha Vida não tem mais dinheiro, nem tem dinheiro. Toda essa discussão que a gente tem que entender, que não é uma coisa que vai entrar um novo governo, é a continuidade de um governo que acabou o país. Então não tem mais sentido a gente estar com eles. O que é que ele vai prometer? Fazer casa? Não vai fazer, que não tem dinheiro. O que ele está indo agora viajar para a China é para vender o Brasil. Ele está indo vender o Brasil, vender a Petrobras, fazer uma transamazônica, a ferrovia transamazônica, isso não existe. Portanto, a hora agora, a gente está discutindo o governo, é discutir fora Temer. Nós precisamos de uma nova eleição. E aí rediscutir. Temos que rediscutir esse FIES. Como é que nós vamos dar dinheiro só para a faculdade particular? Por que é que não dá para a Universidade Federal, à noite, é fechada. Fechada. Era hora do povo pobre estudar. Mas não, o povo pobre paga a faculdade à noite porque pega e bota para o FIES. O FIES não é para sustentar a faculdade particular. E assim por diante. Esses programas sociais têm que ser discutido e ver para onde vai. Agora, essas pessoas que estão aí não têm capacidade. Você acha que uma pessoa dessa vai cuidar do pobre? Não vai, roubando. A população fortalezense passa de 2 milhões e 600 mil pessoas. O vereador Marcos Teixeira comenta os desafios da cidade com tanta gente. Primeiro, dar a condição dessas pessoas que moram já nesses locais mais longínquos, exatamente ter a questão da educação, da saúde e também fazer com que aquelas pessoas tenham como se deslocar para também essa área do centro da cidade, da aldeota. Então, primeira coisa é isso aí. Marcos Teixeira diz que na área de saúde ocorreram avanços em Fortaleza. Bom, o que é que acontece hoje? Nós temos hoje um orçamento que ele realmente para abarcar tudo é muito difícil. Só para você ter uma ideia, hoje nós temos, antigamente na cidade não tinha uma coisa chamada UPA, hoje tem uma UPA, várias UPAs. Hoje os postos de saúde já aumentaram pelo menos em 10, 15% também disso aí. Aí o que é que acontece? Nós temos três pessoas que realmente bancam isso aqui. Primeiro, governo estadual, governo municipal e governo federal. Infelizmente, hoje o governo federal não está mandando, não está fazendo dever de casa, fica então só para dois entes gastar o que é os três. Então isso aí que a gente tem que realmente ver, porque esse déficit vai ser colocado em alguma coisa. Vai ser diminuído a coleta seletiva, vai ter que diminuir a quantidade de medicamentos, porque alguém tem que pagar. Então, nesse daí é que a gente tem que cada vez mais bater, e aqui eu faço também na Câmara, já disse não sei quantas vezes, que realmente se o governo federal mandasse essas demandas todinha hoje, o Fortaleza já estava bem mais aquinhoado. Fortaleza é uma cidade que recebe muitos turistas, né? E alguns deles acabam optando por morar aqui. Isso ajuda no crescimento da capital? Ajuda, ajuda, não tenha dúvida. Hoje nós tivemos, eu que participei também da Secretaria de Turismo com o presidente Salmito. A época ele era o secretário, eu era o secretário executivo. E hoje, naquela época, há dois anos atrás, cuidar da gente era exatamente da gente mostrar a cidade limpa, a cidade acolhedora, isso, com bons restaurantes de gastronomia, que isso aí é mais um entretenimento. E cada vez mais as pessoas que vêm para cá e que vê a cidade, que é uma cidade acolhedora, Fortaleza é uma cidade que realmente, se você vê as outras capitais também, Fortaleza não deixa nada a desejar. E é por isso é que esse turismo que vem para cá, o único que é permissível é aquele turismo sexual. Mas os outros tudinhos, quando vem para cá, que vê a cidade e compra um cantinho e fica morando aqui. O prefeiturável Ronaldo Martins esteve na Câmara Municipal de Fortaleza para apresentar seu plano de governo. Eu finalizo aqui a minha apresentação e acho que muitas respostas também para complementar o que Vossa Excelência me perguntar estará aqui. Bom, nós queremos retomar então a experiência das casas de mediação, capacitando cidadãos, né, para atuarem como mediadores voluntários nos 119 núcleos de mediação comunitária. Para isso, queremos contar com a parceria dos conselhos dos bairros. Muitos conflitos, senhoras e senhores, podem e devem ser resolvidos antes de se buscar o caminho do judiciário, antes de se buscar a justiça. E isso nós vamos poder auxiliar. Ronaldo Martins respondeu às perguntas dos universitários. O Brasil viveu um momento histórico, né? Ontem, a aprovação do impeachment da ex-presidente Dilma pode afetar, de alguma forma, as eleições aqui de Fortaleza? Olha, eu penso o seguinte, nós estamos num momento que precisamos unir a todos, né? Nós sabemos da crise, chegando já a 12 milhões de pessoas desempregadas. Enquanto os partidos ficarem esse negócio de puxa para o lado, puxa para o outro, vai acontecer que o povo vai ficar no meio, né? As pessoas vão continuar desempregadas, sem saúde de qualidade, sem educação. Ou seja, nós precisamos, é um momento de união. Ou a gente se une agora, a gente esquece esse negócio de partido A, partido B, partido C e pensa no povo, ou senão vai ficar a esculhambação que está e vai até piorar. Qual o maior desafio dessa nova gestão para a prefeitura? Eu vejo que é a saúde, né? Primeira coisa que nós precisamos fazer, cortar os gastos necessários. Nós vamos reduzir a quantidade de secretarias. Hoje, entre secretarias, autarquias e fundações, tem mais de 40. Por exemplo, a cidade de São Paulo, olha o tamanho que é São Paulo, tem 19. Ou seja, quanto mais aliados, a gente identifica isso. Todo mundo, a população está vendo. Um montão de aliados, um montão de partidos, tem que se criar mais espaço, mais espaço, mais espaço. Ou seja, o gestor agora tem que ter coragem, né, de cortar as despesas necessárias e investir onde realmente precisa. Então eu vejo que a saúde, as pessoas hoje estão sem remédio, estão sem médico, né, estão jogadas nos corredores. Nós temos que fazer uma força-tarefa, tirar da onde dá para tirar e investir principalmente na saúde. Esse acho que será o nosso maior desafio. Então a saúde, como o senhor está falando, é a no caso, é mais carente nesse momento. É mais, né, carente. A gente vê também a questão do saneamento. Só a metade de Fortaleza tem o saneamento, que na época ainda foi feito pelo Tasso Gereissati, foi sanear 1 e 2, né? Ou seja, nós precisamos retomar a questão do saneamento. As pessoas que têm esgoto hoje na porta de casa, isso é doença, né? Porque a maior parte das doenças são transmitidas por essa água contaminada. Então nós precisamos realmente retomar o saneamento, né, e fazer uma força-tarefa para a saúde, né? Eu vejo que o saneamento também é saúde, né? E investir naquilo que realmente for mais necessário, principalmente na educação. Ronaldo, atualmente Fortaleza é uma das capitais mais violentas do país, né? O que seria o causador dessa violência e o que poderia ser feito para que nessa nova gestão a gente possa diminuir esses índices? Primeiro, eu vejo que é a falta de oportunidade. Vai um jovem hoje sem nenhuma experiência de trabalho buscar um emprego para você ver, né? As portas vão bater na cara da pessoa. Qual a sua experiência? Nós vamos criar o selo Amigo do Jovem. Toda empresa, né, que der o primeiro emprego, ela vai ter acesso prioritário em qualquer solicitação que ela tiver na prefeitura. Todas as secretarias. Nós vamos criar o programa Acolher, tirar esses jovens, né, que estão sob ameaça nos bairros, ameaça de traficantes, e colocar nessa casa. Nós vamos fazer parceria com ONGs, organizações não governamentais, igrejas, enfim, todos que puderem, já tiverem esse trabalho, o Desafio Jovem, o Leão de Judá, que tiverem esse trabalho de recuperação de jovens, a prefeitura vai colocar recurso para incentivar, né, para poder ajudar a gente a recuperar esses jovens. Então nós temos hoje uma geração inteira praticamente no crack, em drogas às vezes até mais pesadas. Nós precisamos fazer uma força-tarefa, unir a todos para a gente poder vencer essa mazela da sociedade. Ronaldo, educação é a base de tudo, né? E infelizmente aqui em Fortaleza a gente ainda vê que várias escolas ainda faltam recursos, né? E falta estrutura, né? Os professores não têm a devida atenção que merecem. É o que o governo, a próxima gestão que vai se iniciar em 2017, ela precisa fazer para que os problemas da educação sejam consertados, sejam... Você é bom em matemática? Vamos fazer uma conta bem rápida, fácil de entender. Hoje a arrecadação de Fortaleza, a previsão é de 7 bilhões de reais, né? Está previsto, não é, vamos citar aqui o exemplo do ano passado, né, de 2015. 2015 teve uma arrecadação em torno de 6 bilhões de reais. A metade, 3 bilhões de reais, está sendo para pagamento de pessoal. Não é para somente os concursados, não. A maior parcela também quem leva aqui são os cargos comissionados e terceirizados. Esses cargos comissionados são indicação de políticos. Tem que ter coragem, tem que cortar na carne. Ou a gente tem coragem agora de fazer o certo para cuidar do povo, não vamos conseguir. Então o que tem que fazer? Cortar esses cargos aqui. Se a gente não diminuir aqui, a lei diz o seguinte, que 25% tem que sair para a educação, né, da arrecadação, os outros 15% para a saúde, e se 50% está saindo para pagamento de pessoal, olha o que está sobrando. Como é que vai melhorar o salário do professor? Não tem, né? Ou seja, tem que ter coragem. Vamos cortar onde? Vamos cortar nesses cargos de aliados. Chega um monte de aliado, e não sobra nada para o povo. Ou a gente pega, faz um X aqui, corta isso aqui, ou não vai ter como melhorar o salário do professor, aquele que fez concurso público, fazer novos concursos públicos, né? E isso nós temos coragem, isso nós vamos fazer. Ronaldo Martins responde ao prefeiturável João Alfredo sobre a participação dele, Ronaldo, no processo de impeachment da ex-presidente Dilma na Câmara dos Deputados. Sobre impeachment. O impeachment foi a Câmara Municipal, o seu papel foi de receber, né, a demanda, a denúncia, e o papel do Senado foi o de julgar, né, de poder analisar e de julgar. Mas, quanto à PEC 241, só comentar aqui um pouquinho, eu acho que é realmente um momento lamentável. Primeira vez que o Brasil tem uma mulher, é o que chega à presidência da República. Eu quero aqui lamentar, né, o ponto que nosso país chegou. Eu acho não, tenho certeza, né, que essa briga que está, um puxa para um lado, outro partido puxa para o outro, essa confusão que está, só quem está sofrendo no meio de tudo isso é o povo. Esse é o momento que nós temos que nos unir para que a gente possa vencer essa crise. É um momento de união. A gente não pode mais continuar, um partido puxa para um lado, parece que um quer matar o outro, e quem está sofrendo sem estrutura, quem está sofrendo sem remédio, sem atendimento médico, sem emprego, é o povo. Quanto à PEC 241, vamos lá, João, deixa comigo. Nosso compromisso de votar contra. Mas tem uma série de ações que nós sabemos que terão que ser feitas, né, para reduzir os custos da máquina, mas não podemos aceitar a redução ou congelamento né, de gastos em saúde ou educação. Ronaldo fala sobre creches. Não tem como a criança ficar no período todo que a mãe está na escola. E isso nós precisamos corrigir esses rumos. A criança tem que ficar lá no tempo, no período que a mãe está trabalhando. E isso vai funcionar na nossa gestão. Adelmo Martins, já fui companheiro dele do PL, foi? Grande batalhador, grande médico de Fortaleza, muitas famílias devem muito a esse vereador. Comentou aqui sobre o Hospital do Idoso, defendeu a ampliação dos hospitais, né, com a criação de alas para os idosos. Então nós vamos anexar suas sugestões, vereador, ao nosso plano de governo, mas dizer que o Hospital do Idoso é um compromisso que eu assumi, que eu puxei para mim. Eu acho que não é justo a gente ver um idoso que deu a sua vida toda, ofertou a sua vida toda, né, que trabalha, que trabalhou por Fortaleza, pelo desenvolvimento de nossa cidade, e a gente vê um idoso jogado no corredor de um hospital. A gente vê um idoso que precisa de uma atenção especial, diferenciada, como o atendimento com o geriatra, precisa fazer um exame e ele tem que esperar, às vezes, semanas e até meses. Ronaldo fala sobre a educação. Indicadores da educação, se houve uma evolução, destacou o avanço no espaço, né, qual é o nosso compromisso com a escolha do diretor. Nós vamos continuar o critério, viu, vereador Evaldo, para a seleção pública. Eu acho que isso é importantíssimo, né? Com o acompanhamento do Conselho do Bairro. O Conselho do Bairro nós vamos criar para exatamente nos ajudar a fiscalizar. Então, esse critério vai continuar. A seleção será pública. Ronaldo diz que não tem padrinho político. Por isso que é bom você ter seu patrão, seus padrinhos, só o povo, viu? Tá vendo aí a vantagem? Você não fica preso a ninguém. Fábio Braga, regionais. Sobre a seria melhor o redimensionar o território das regionais, essa é a pergunta do Fábio. Bom, é isso que nós vamos fazer. Com a criação das ouvidorias do bairro, nós queremos inaugurar, né, um novo modelo de gestão. Então esse foi realmente o meu intuito, né? E para mim eu estou muito feliz, porque os nossos pensamentos, as nossas ideias estão em debate hoje por toda a cidade. Então isso eu já estou muito feliz. É isso que realmente, esse foi o nosso propósito, para a gente poder discutir com os senhores, com as senhoras, com os vereadores, com a sociedade, o que é melhor. Se é melhor pegar esses 205 milhões de reais e investir na educação e na saúde, ou se é melhor continuar as regionais, né, que perderam, que foram retiradas praticamente todas as suas funções. Hoje a regional, ela é uma central para receber demandas, é uma central de atendimentos. Ou seja, nós vamos colocar a central de atendimentos, então, pertinho do povo. Porque quem está executando hoje, né, por exemplo, a limpeza. A limpeza hoje é uma empresa terceirizada, né? Ou seja, está lá com a Marquise, não é a regional que faz mais a limpeza. Qualquer solicitação hoje de infraestrutura, né, de obras, é com a Secretaria de Infraestruturas. A solicitação para saúde, vai lá para a Secretaria de Saúde. Ou seja, a regional hoje está comprovada, está esvaziada. Ronaldo responde à pergunta do vereador Márcio Cruz sobre a Guarda Municipal. Márcio Cruz, armamento da Guarda Municipal, resguardar a própria vida, é isso mesmo. É isso que nós vamos fazer, né, com a segurança. Nós não podemos deixar a Guarda Municipal sem proteção, e a Guarda Municipal, além de se proteger, vai proteger as nossas escolas. Vai voltar, vai fazer com que a família possa voltar a frequentar a praça. Um juiz levou um tiro, foi executado fazendo uma caminhada na praça. Era para a Guarda Municipal estar lá, sim, armada, preparada para auxiliar a Polícia Militar e trazer segurança para a população. Guarda Municipal, nós vamos preparar, capacitar, ela vai nos auxiliar a trazer segurança. Ronaldo fala sobre o Uber. Regulamentação do Uber, eu quero aqui parabenizar a luta de Vossa Excelência. São trabalhadores, Toninho. Embora Vossa Excelência mesmo aqui colocou, vai ser importante esse debate após as eleições, sim. A Câmara terá que puxar esse debate para cá, não tem como fugir. E Vossa Excelência já é referência nessa área. Muitos já me falaram da sua luta, da sua batalha, eu quero lhe parabenizar. Discordo da proposta de sinalizar os fotossensores. Eu quero respeitar os argumentos aqui de Vossa Excelência, né? Mas sinalizar, sim, nós precisamos sinalizar, porque o objetivo é salvar vidas. Então, eu vejo que isso é importante. Nós queremos salvar vidas, um veículo hoje, ele passa, às vezes, ele é multado, além de ser multado, ele atropela uma criança, porque ele não viu o fotossensor, ele não viu que ali tem uma escola, que ele precisa reduzir a velocidade. Então, nós vamos reduzir a velocidade dos carros e vamos salvar vidas. Ronaldo responde sobre a interligação com os ônibus intermunicipais e binários. Integração dos ônibus intermunicipais. Então, nós pensamos sim, viu, vereador Adail, implantar a integração temporal plena, viu? Nós vamos continuar investindo nos binários, sim. Tudo que está funcionando e funcionando bem, nós vamos dar continuidade e expandir, né? Os corredores exclusivos, né? Vamos dar, sim, continuidade. Ronaldo fala sobre restaurante popular. É Municipal de Desenvolvimento do Turismo. Isso já está no nosso plano de governo. É compromisso, vereador. O restaurante popular. Nós sabemos que hoje muitos trabalhadores e muita gente, principalmente no centro de Fortaleza, né, precisam de uma alimentação, mas não está tendo condições financeiras. O restaurante popular da Parangaba, como bem citou aqui, 9 horas da manhã já tem fila. E muitos são idosos, né, que vão ali para a fila, porque é a condição que ele tem, né, às vezes é ali pagar apenas aquele valor. É um valor popular, mas que é uma alimentação balanceada, né, e que realmente ali sustenta, às vezes, a família, aquela pessoa, às vezes até famílias que passam o dia todo, às vezes, só com aquela alimentação. Nós vamos expandir. Com esse enxugamento da máquina pública, com a redução... Mário Hélio, um abraço, meu amigo. Com a redução, né, da quantidade de secretarias, de 26 para 12, com o enxugamento de pelo menos 30% dos cargos comissionados e terceirizados, nós queremos e vamos ter condições, sim, de colocar um restaurante popular em Messejana, de colocar um restaurante popular no centro de Fortaleza. E isso é compromisso. Ronaldo responde sobre turismo. Escola Municipal do Turismo. O vereador Gelson Ferraz falou sobre criar o Fundo Municipal para o Desenvolvimento e o restaurante popular, não é isso? Vereador Gelson Ferraz, nós temos esse compromisso. Eu sei que é uma batalha de Vossa Excelência aqui a questão do turismo em Fortaleza, Vossa Excelência que é da Comissão de Turismo dessa casa, já acompanho o trabalho de Vossa Excelência, e é compromisso nosso de criarmos a Escola Municipal do Turismo, para que a gente possa capacitar. Fortaleza hoje praticamente sobrevive muito, né, da mão de obra. Então nós precisamos capacitar as pessoas para que possam dar um excelente atendimento. Os taxistas, as pessoas que atendem nos hotéis, enfim, a escola Municipal do Turismo vai ter esse papel importantíssimo, né, para preparar a mão de obra da nossa cidade para receber e muito bem os turistas. Ronaldo comenta sobre o combate às drogas. Germana Soares, que tem um trabalho social muito bonito, muito importante, já conheço o trabalho de Vossa Excelência aqui nessa casa. Ela fala sobre o tratamento de dependentes químicos. Então eu quero aqui parabenizar, né, pelo projeto de expandir a obra do pastor, que foi um grande batalhador, Silas Munguba, né, quando a gente passa ali também, vereadora Germana, na frente do Desafio Jovem na DD Brasil, às vezes a gente fica triste, né, de ver que às vezes ali a fachada poderia estar ali, né, brilhando, as portas ali abertas para receber, né, uma grande quantidade de pessoas que precisam desse trabalho. O trabalho, além do Desafio Jovem, o trabalho do Leão de Judá, né, e outras organizações não governamentais. Então nós vamos adotar a sua ideia, vereadora Germana. Ronaldo fala sobre as suas propostas para o meio ambiente. É uma das áreas menos trabalhadas da atual gestão e das passadas. Relegar a questão ambiental ao poder de polícia da prefeitura, sem agir prontamente na recuperação de áreas e da preservação do nosso patrimônio ambiental, me parece temerário, senhoras e senhores. A Selma age com muita força no controle ambiental. Ponto positivo. Por exemplo, no combate à poluição sonora. E no controle, por exemplo, da emissão de gases do nosso sistema de transporte coletivo. Para mim fica a impressão de uma quase imunidade. Vistorias pela ETUFOR. É quase nada. Então nós pensamos aqui numa gestão integral na área ambiental. Como um todo. Adianta instalar ecopontos, alugando terrenos caros, encher de equipamentos e não explicar à população como é que isso funciona, tá? E nas escolas, né, como tem sido, né, trabalhar essa questão ambiental, precisamos também discutir. Pensamos então num perfil diferente para o órgão gestor do meio ambiente. pode passar, por favor, se der, tiver tempo. Queremos um Conselho Municipal do Meio Ambiente que atue de verdade, que tenha autonomia para decidir e para dizer ao prefeito que caminhos devem ser tomados. Roberto Cláudio investiu na requalificação de praças, mudou a vida dos bairros. Qual a proposta sobre praças e os campos de futebol? Bom, as areninhas são positivas e nós devemos sim continuar. As regionais, né, que comentou também aqui. Então nós vamos descentralizar as ações da prefeitura, né, reduzindo custos e colocando a prefeitura, vereador Benigno, pertinho do povo, pertinho das pessoas. Então hoje, a pessoa que vai solicitar lá um alvará de construção, a nossa central de atendimento poderá sim solicitar lá para a regional que vai emitir, e a central de atendimentos vai entregar lá no bairro para a pessoa. Não vai precisar ela se deslocar para... Não é apenas solicitar, não. A central de atendimentos vai fazer, receber a demanda, encaminhar a demanda e devolver a demanda para o cidadão. Ronaldo comenta sobre assistência social. Crítica consequente e necessária à atual situação política. Analiso como correta, Ronivaldo. É aquele que fala aqui sobre políticas públicas na área da assistência social. Então eu vejo que foi uma perda para a cidade a extinção da SEMAS, viu, vereador Ronivaldo? Então nós vamos priorizar, né, a questão da SEMAS, com certeza, né, esse será o nosso gesto com esse setor, com essa área que Vossa Excelência tanto milita e tanto batalha. Elógio Neto, vereador Elógio, Secretaria Municipal da Criança e Adolescente. Eu quero dizer ao vereador que nós vamos analisar com certeza a sugestão. Nós temos aqui, né, a minha vice-prefeita, que foi conselheira tutelar dessa cidade. Ela traz para dentro da nossa gestão, ela vai trazer a força da mulher. A força da mulher guerreira, batalhadora, a força da mulher que é mãe, né? E ela vai trazer a força da batalhadora, da guerreira, em prol das crianças e dos adolescentes. Eu vou mais além, Nina. A vice-prefeita terá um papel muito importante na nossa gestão. Eu não quero a vice-prefeita lá onde é separado, onde é reservado para o vice-prefeito. A vice-prefeita ficará dentro da prefeitura, vai ficar junto com a gente. E essas questões de crianças e adolescentes, você terá um papel junto com a gente importantíssimo para nos ajudar a cuidar das nossas crianças e dos nossos adolescentes em Fortaleza. Ronaldo responde sobre as políticas para a juventude. Proposta para criança, jovem e adolescente. Se daremos continuidade às areninhas. Nós vamos dar continuidade sim, viu? É um projeto vitorioso, é um projeto que está aproximando a juventude da prefeitura, né, e que está ajudando, auxiliando sim, as nossas crianças e adolescentes a darem um não para as drogas, para a marginalidade, e trazerem essas crianças para o esporte. Carlos Dutra, vereador Carlos Dutra, sobre lugares prioritários para idosos nos ônibus e vans. Nós vamos aproveitar e bem essa ideia de Vossa Excelência. Felizmente, Vossa Excelência e essa casa aprovou essa proposta, mas a proposta foi vetada. Eu quero dizer para a senhora, para o senhor que é idoso, que está em casa, que já está incluso essa proposta aqui no nosso plano de governo, e todos os assentos nos ônibus serão prioritários para os nossos idosos. Isso é compromisso. Ronaldo fala sobre o projeto Se Essa Escola Fosse Minha. Rutimar, projeto Se Essa Escola Fosse Minha. Rutimar, que projeto lindo, viu? E isso nós precisamos também da união de todos. Eu quero parabenizar a Vossa Excelência por essa luta. É exatamente o que nós pretendemos fazer com o programa Escola da Comunidade. Isso é compromisso. Vamos abrir as portas das comunidades, das escolas para as comunidades. E pode ter certeza, tem pessoas que estão pensando o seguinte: ah, mas não vão destruir a escola? Pelo contrário. A comunidade, quando ela pode participar, quando ela está ali vendo de perto, ela cuida, né? Então nós vamos abrir as bibliotecas, as quadras, né? Nós vamos abrir os espaços das escolas para que a comunidade possa fazer o seu lazer no final de semana. Presidente Salmito Filho comenta sobre o desempenho das escolas cearenses no IDEB. E que o nosso povo exige de quem está dirigindo os destinos do nosso estado, do nosso país e dos mais diferentes municípios do estado do Ceará. Portanto, eu quero concluir como professor, como sociólogo, como alguém que, autor da lei que criou a lei da responsabilidade educacional, como alguém que acredita na educação como uma ferramenta de mudança e de transformação da vida do indivíduo e da coletividade, eu quero fazer esse registro com muita alegria, com muita felicidade, com muita satisfação desse número espetacular. Imagine se fosse o estado de São Paulo, se fosse o estado de Minas Gerais, se fosse estados ricos desse país. Das 100 melhores escolas públicas do Brasil, 77 são escolas cearenses. Desse estado do Ceará, que é tão castigado pela seca, que é tão... os desafios são tão desafiadores, os desafios são tão pertinentes, são tão contundentes, são tão acentuados. Portanto, por isso que eu acredito na política, porque a boa política transforma uma realidade adversa. E essa realidade adversa que nós cearenses temos, em não sermos um dos estados mais ricos, mas temos qualidade em várias políticas públicas. Aqui surgiu o programa de saúde da família. Aqui surgiram várias políticas públicas que são referências para o Brasil. Aqui surgiu o programa de alfabetização da idade certa, que lamentavelmente o ministro da educação atual, desse presidente Temer, acabou esse programa de alfabetização da idade certa lá no Ministério da Educação. Mas quem está reconhecendo é o próprio Ministério. São os pesquisadores e técnicos de carreira do Ministério da Educação. O resultado, a qualidade do programa de alfabetização na idade certa, criado e iniciado no estado do Ceará, no governo do então governador Cid Ferreira Gomes e dado continuidade pelo governador Camilo Santana. Mudança. Estamos apresentando o programa Universidade em Ação. Universidade em Ação. Universidade em Ação. De volta aqui na Fortaleza FM, o programa Universidade em Ação. A cientista política Carla Michele comenta as eleições para prefeito de Fortaleza. Eu acredito que como a eleição começou agora, né, essa diminuição do tempo de campanha eleitoral, né, fez com que nós tivéssemos aí pouco tempo para discutir os problemas da cidade. Então ainda está no início da campanha, ainda é muito precipitado para afirmar quem irá para o segundo turno, né? Nós não sabemos ainda quais os elementos que serão apresentados e qual será aquele candidato que conseguirá incorporar melhor o personagem, né, que vá resolver os problemas da cidade, porque as campanhas elas são muito pautadas nisso. Então ainda é muito precipitado. E o que nós podemos dizer agora, numa análise ainda muito superficial, é que as candidaturas, todas elas são muito competitivas, né? Nós temos aí, encabeçando as pesquisas nesse momento de intenção de voto, nós temos o próprio prefeito, candidato à reeleição, Roberto Cláudio, né, que conta com um apoio político muito grande, mas ao mesmo tempo, né, lideranças e quadros políticos importantes do estado apoiam a candidatura do capitão Wagner, né, que é um candidato que sempre surpreende, né? Foi o deputado mais bem votado da história do Ceará, né? Que surge defendendo os interesses aí de uma corporação, mas que consegue ganhar essa capilaridade, permear por vários setores da nossa sociedade. Mas há também a candidatura da deputada Luiziane, que já governou a cidade por duas vezes e que tem um recall. Ela consegue gerar uma atração muito grande em determinados setores da sociedade. Então, apresenta-se também como uma candidatura extremamente competitiva. Né? O deputado Heitor Ferre, que já disputou a eleição no pleito passado, acabou a disputa numa terceira posição, mas que também tem um eleitorado muito fiel e que consegue chegar, o seu discurso consegue chegar a uma camada mais intelectualizada, que acaba sendo também formadora de opinião, né? Nós temos outros candidatos igualmente importantes que exercem cargos eletivos, como o deputado Ronaldo Martins, como o deputado Tim Gomes, né? O próprio João Alfredo, que é vereador, mas que também já exerceu a função de deputado. Então nós temos nessa eleição uma situação sui generis. Né? Nem a estratégia de lançar candidaturas para pulverizar o voto foi utilizada nessa eleição, né? Porque, por exemplo, o Moroni poderia ter sido lançado como cabeça de chapa para disputar o voto com o Capitão Wagner, né? Já que ambos conseguem fazer com muita competência o discurso da segurança pública. Mas a estratégia utilizada foi incorporar o Moroni à chapa do candidato Roberto Cláudio. Então, até aquela estratégia de pulverização, de colocar candidatos ali somente para dispersar o voto, não foi utilizada nessa campanha. De modo que nós temos ainda um cenário que pode surpreender. Professora Carla Michele, gostaríamos de saber, com o impeachment da presidente Dilma Rousseff, da ex-presidenta Dilma Rousseff, quais os reflexos no cenário eleitoral aqui em Fortaleza? E quem fica fortalecido e quem perde? Na realidade, nós estamos diante aí de um fenômeno político nacional que já exerceu uma influência muito grande nas candidaturas do Partido dos Trabalhadores, né? Nós tivemos nessa eleição uma diminuição em cerca de um terço das candidaturas do PT. Então, já é um reflexo dessa crise política que se instala em decorrência de vários fatores e também pelo fato das acusações recentes envolvendo quadros políticos importantes do PT. E, de uma maneira geral, né, as eleições municipais, elas são muito pautadas por problemas pontuais dos cidadãos, né? A vida nas cidades, principalmente nos grandes centros urbanos, gera uma série de problemas e as discussões, elas são muito pautadas em questões pontuais. Mas, de qualquer maneira, né, os adversários, eles podem se utilizar desse discurso de crítica, principalmente as candidaturas do PT, relacionando esses candidatos do PT a eventos nacionais, né, como a utilização indevida do dinheiro público, né, o mau uso dos recursos da Petrobras para financiamento de campanhas eleitorais, né, e inclusive podem se utilizar do discurso da ineficiência administrativa, né, os adversários das candidaturas do PT podem se utilizar do argumento de que o PT não tem capacidade administrativa, né, prejudicando assim as candidaturas do Partido dos Trabalhadores, né? Obviamente que esse primeiro momento, né, ainda é um momento em que os candidatos estão se apresentando, muito provavelmente nós só veremos esse ataque mais direto na reta final da campanha, né? Aí sim essas questões, caso as candidaturas do PT sejam realmente candidaturas competitivas, aí sim essas questões elas vêm à tona. Como a senhora analisa o eleitor cearense? As eleições aqui em Fortaleza, elas são surpreendentes, né? Nós já tivemos eleição na cidade e que o candidato que consagrou-se vitorioso, ele não tinha um apoio sequer do próprio partido político, né? A primeira eleição em que Luiziane consegue vencer a disputa para a Prefeitura de Fortaleza, ela não contava sequer com o apoio do Partido dos Trabalhadores, né? Porque o candidato do PT na época era o Inácio Arruda, do PCdoB. E aí o povo de Fortaleza acabou abraçando, acolhendo a Luiziane. Mas nós já tivemos também candidatos que se elegeram exatamente por causa do apoio político, né? O próprio Roberto Cláudio, ele, graças ao apadrinhamento dos Ferreira Gomes, ele consegue disputar a eleição em Fortaleza e consegue vencer essa eleição para a prefeitura. Então, numa palavra, eu acredito que as eleições aqui sejam sempre surpreendentes, né? Nós não temos a exemplo do que ocorre em outros estados, né, em cidades grandes como Fortaleza, uma regularidade no posicionamento desse eleitor. E principalmente no momento em que você tem uma campanha extremamente competitiva como a que nós estamos vivenciando esse ano, né, em que a exceção da candidatura do PSTU, né, todos os demais candidatos exercem cargos eletivos. Então, se alguém já tiver feito uma aposta, sabe que essa aposta é muito arriscada nesse momento, né, porque o cenário ainda é um cenário em que qualquer análise seria muito arriscada, exatamente por esse elemento da surpresa que caracteriza as eleições em Fortaleza. Carla Michele, na sua opinião, a propaganda eleitoral gratuita ajuda o eleitor que ainda não tem seu voto definido? A propaganda de rádio e de televisão, ela é imprescindível, principalmente quando se trata de cidades como Fortaleza, né, em que o candidato ele não tem como sair de porta em porta, visitando cada eleitor, mostrando quais são as suas propostas, nós não teríamos condições físicas para uma situação dessas, né? E aí você tem um outro elemento que impede, por exemplo, carreatas, que impede comícios. As carreatas, por exemplo, elas geram um transtorno muito grande para a questão da mobilidade, né? Prejudicando o trânsito da cidade. O comício tem uma situação hoje de insegurança pública muito grande, né? Então, reunir muitas pessoas no espaço público pode, né, suscitar aí algum tipo de ação por parte dos criminosos. Então, são situações que fazem com que o palanque eletrônico ele acabe ganhando uma centralidade muito grande nas campanhas, né? Nós tivemos a redução do tempo de propaganda, de rádio e de televisão, mas ainda assim, essa propaganda é imprescindível para que o eleitor ele conheça os candidatos, para que ele conheça as propostas, para que ele possa comparar o projeto político de cada candidato. E a propaganda, ela, ao contrário do que muita gente imagina, ela acaba sendo uma influenciadora, principalmente na reta final, porque nós temos no campo eleitoral a lei da procrastinação. O eleitor vai adiando o máximo que ele pode a escolha, né, daquele candidato em que ele vai votar. Então, na reta final da campanha, a propaganda acaba exercendo essa influência muito grande, né? Fazendo com que o eleitor ele possa conhecer melhor as propostas e aí sim faça a sua escolha de maneira a se aproximar, né, daquilo que ele considera que seja o candidato ideal para a cidade. Em termos de eleição, para vereador, dá para notar que são sempre os mesmos candidatos e sem muitas propostas. Neste caso, o eleitor não dá muita importância à eleição para a Câmara Municipal? Na realidade, a eleição para vereador talvez seja uma das mais difíceis, né? Se considerarmos aí todos os níveis de representatividade, porque a eleição para vereador é aquela em que o candidato está mais próximo do eleitor, né? E muitas vezes esses candidatos, eles trabalham numa lógica de currais eleitorais, né, favorecendo a população de alguma maneira com benefícios pessoais, né, ajudando numa consulta médica ou no pagamento de uma conta de energia. Isso faz com que as pessoas, elas criem esse entendimento de que o vereador, ele tem que manter a política assistencialista, né, e não se preocupa em conhecer quais são as atribuições, o que de fato é competência de um vereador, né? O vereador não é para fazer a ação social, o vereador não é para realizar a obra, né? Prometer que vai fazer calçamento, nem dizer que vai fazer posto de saúde. O vereador é o responsável pelo processo legislativo municipal, é o responsável por analisar as contas do prefeito, por fiscalizar o executivo para que ele faça bom uso do dinheiro público. O vereador é responsável por levar para a Câmara de Vereadores os grandes temas da cidade, né? Discutir os problemas que tornam a vida do cidadão uma vida mais difícil. Essas são as funções de um vereador. Mas em virtude, né, desse desvirtuamento da função, né, essa política assistencialista, as pessoas atribuem ao vereador, né, a função de manter ali as suas necessidades pessoais atendidas. Então, de fato, é uma eleição muito difícil, né? É a mudança desse estado de coisas, diz respeito a uma mudança cultural, né? Diz respeito à necessidade das pessoas conhecerem as atribuições, saberem o que de fato é competência de cada um desses entes, né, do campo da representação, e exigir, obviamente, que o representante cumpra aquilo que foi acordado no período eleitoral. Então, de fato, você tem razão quando diz que as pessoas elas se interessam pouco, né, em conhecer o funcionamento, conhecer a estrutura, saber o que de fato tem que ser feito pelo vereador, porque construiu-se essa lógica do assistencialismo, né, do vereador ter que manter ali o atendimento de necessidades pessoais do cidadão, né? Isso é muito nocivo para uma democracia, porque essas coisas aparecem muito mais como favor do que como direitos, né? E se não é direito, não é garantido. Segurança pública e saúde estão no centro das discussões e promessas dos candidatos. Para você, esses são os maiores problemas de nossa cidade? Na realidade, o apelo em relação à segurança e à saúde, né, ele rende numa campanha eleitoral, principalmente numa situação em que a gente vive, né, que é de caos na área da saúde e de uma sensação muito forte de insegurança, e isso tem um retorno, né? O discurso no campo da política, ele se constrói com base no convencimento. Então, os candidatos, eles acabam dizendo aquilo que as pessoas querem escutar, né? Mas a discussão, por exemplo, da segurança pública, ela não deve ser feita pelo Executivo Municipal, né? Já que é competência do governo... Ai! Espirrar, perdeu o espirro. Pronto. A segurança é de competência do governo do Estado, né? Então, é uma discussão que não cabe ao chefe do Executivo Municipal, né? Muitos candidatos estão apresentando plataformas com propostas na área de segurança, né? Mas, no máximo, um prefeito ele pode atuar como coadjuvante, né? Garantindo, por exemplo, iluminação pública, né? Garantindo, por exemplo, políticas de atendimento primário à saúde, né? Garantindo a creche. Ou seja, é a política social que pode atuar no sentido de construir uma cidade mais igualitária, gerando assim a diminuição da violência. Mas a questão da repressão não cabe à prefeitura, né? Essa questão cabe ao governo do Estado. Mas os candidatos apresentam propostas condizentes com aquilo que as pessoas querem escutar, né? Então o eleitor tem que ter muito cuidado, né? O eleitor precisa, de fato, conhecer quais são as atribuições, as prerrogativas, as competências de cada ente da federação, para não se deixar iludir por falsas promessas, por promessas que não são exequíveis, porque não são de competência de quem está prometendo. É necessário ter muita atenção a isso, né? Porque às vezes nós fazemos escolhas inadequadas, indevidas, acreditando que aquilo ali possa ser executado. E depois vem a frustração, né? Porque o candidato, ele prometeu coisas que não são da competência dele. Cabe ao eleitor ter esse discernimento. Bom, me chamo Samuel Eli, sou aluno do quarto semestre de jornalismo e gostaria de fazer a seguinte pergunta para a professora Carla Michele. Por que a política brasileira parece tão nebulosa para o cidadão comum nos dias de hoje? Samuel, a política é desqualificada. Na nossa sociedade, né, nós crescemos escutando que política é coisa de gente que não presta, né, que as pessoas que estão no campo da política estão para se favorecer, para se locupletar. E aí isso faz com que os indivíduos cada vez mais se afastem da atividade política, né? Os assuntos políticos passam a ser muito enfadonhos, muito complexos. Na realidade, é o desinteresse pela política que gera esse estado de coisas, né? Quando nós tivermos uma sociedade mais atenta, que cobre mais dos seus representantes, aí sim, nós teremos uma representação política que atenda melhor às nossas expectativas. Isso faz parte de uma mudança cultural, né? Nós precisamos ensinar para as pessoas que a vida em sociedade exige comprometimento. E que se comprometer com a cidade, com o Estado, é acompanhar, né? Basta que cada indivíduo ele acompanhe o mandato de quem ele ajudou a eleger, né? Verifique se aquilo que foi acordado no período eleitoral está de fato sendo cumprido, né? Se não, que cobre, né? Que intervenha para que essa representação política ela se aproxime daquilo que a gente acredita que deva ser a função de um representante. Então, cabe ao cidadão fazer com que a política seja coisa nossa, né? Que a política de fato sirva para atender às nossas necessidades. Quais as medidas que o futuro prefeito de Fortaleza precisa aderir para que a cidade sobreviva às crises políticas e econômicas no Brasil? Maiara, nós temos candidatos nessa eleição que exercem cargos eletivos, que são conhecedores dos recursos dos quais dispõe a prefeitura para o exercício da política pública, né? Nós não temos nessa eleição candidatos que nunca tenham passado pela administração pública, seja no campo do legislativo, seja no campo do poder executivo. Então, todos eles, minimamente, são conhecedores, né, dos problemas da cidade, porque estão em contato ali com as suas bases eleitorais, todos eles são conhecedores do orçamento. É claro que o eleitor deve estar atento, Maiara, às promessas, né? Aquilo que está sendo acordado nesse período eleitoral e que depois cobre desse gestor a execução daquilo que foi prometido em campanha, né? Independente de quem se eleja, o trabalho do eleitor começa a partir do momento em que o candidato ele se torna representante, né? Ele se torna o chefe do executivo. E aí sim, né, que a cidadania ela nos impõe o acompanhamento, o monitoramento dos mandatos, né? Então, é importante conhecer a vida pregressa dos candidatos, é importante saber quais são as suas propostas, mas talvez o mais importante na democracia representativa seja o controle da representação, né? Quando nós tivermos a capacidade de monitorar, né, de gerar o controle social, essa representação política ela vai atender melhor as nossas expectativas. Meu nome é Francisca Maria, eu sou estudante de jornalismo e gostaria de saber da professora Carla Michele qual a diferença do voto nulo ou branco, se existe diferença entre os dois, e qual a consequência ou se existe algum impacto na quantidade desses votos numa eleição. Francisca, os votos nulos e brancos, eles não são computados, né? A Justiça Eleitoral, durante muito tempo, considerou que os votos brancos e nulos, eles diferiam em questões ideológicas, né? Os votos brancos eram destinados àqueles candidatos que estavam na frente na disputa, que já tinham recebido uma quantidade maior, né? Já os nulos representavam aqueles eleitores que não concordavam com nenhuma das candidaturas, né? E, portanto, queriam que o voto fosse desconsiderado. Hoje, a Justiça Eleitoral já considera que votos brancos e nulos, eles não podem ser computados. Então, ambos são descartados para efeitos de contagem. Mas é importante, Francisca, dizer que algum candidato vai ser escolhido, né? Dificilmente nós teríamos uma eleição em que todos os indivíduos, todos os eleitores votassem branco, nulo, ou então não comparecessem, né? Dificilmente nós teríamos esse cenário. E aí, as pessoas que votaram, aquelas que manifestaram a sua vontade através do voto, é que vão decidir, né? Então, é importante que todos os eleitores, eles conheçam os candidatos e escolham aqueles que mais se aproximam do que eles consideram o ideal de sociedade. Alguém vai ser escolhido, esse é o fato. Então, vamos procurar aquele que, de fato, né, apresenta uma vida pregressa idônea, que, de fato, está prometendo coisas exequíveis e, sobretudo, acompanhar os mandatos, né, para que essa representação seja a melhor possível. Me chamo Mayara Inês, sou estudante de jornalismo, quarto semestre, e gostaria de perguntar à professora Carla Michele, na sua visão como cientista política, qual dos candidatos à Prefeitura de Fortaleza aparenta estar mais preparado para assumir este cargo? Numa situação difícil de uma crise econômica que tem gerado desemprego, corrosão do poder de compra, do salário, né, penalizando sobretudo os mais pobres. E aí os municípios, eles obviamente que vão sentir também os efeitos dessa crise econômica, né? Eu acredito que para lidar com uma situação como essa, o mais importante é a gestão pública, a gestão dos negócios públicos. Governar é escolher prioridades, é decidir aquilo que é melhor para o conjunto das pessoas que vivem na cidade. Então, cabe ao gestor, né, principalmente no momento de parcos recursos, fazer as escolhas mais acertadas, né? Destinar os recursos de modo a garantir, né, o atendimento das necessidades básicas da população em saúde, em educação, em mobilidade, né, garantir que a cidade, ela consiga, a despeito da crise, ela consiga alocar recursos para que a vida das pessoas, ela seja uma vida agradável, né, um bem-estar social seja realizado. Então, independente de quem se eleja, né, as cidades, elas precisam, para sobreviver diante dessa crise econômica, elas precisam trabalhar a gestão dos recursos públicos, né? Eleger, de fato, quais são as prioridades e alocar os recursos para que as populações elas consigam, né? Independente do momento econômico, elas consigam ter o atendimento das suas necessidades. Meu nome é Tiago Siqueira de Menezes. Eu sou músico. Carla Michele, quais são as consequências que a atual situação do governo federal, com esse impeachment, podem causar no nosso processo eleitoral da cidade? Tiago, as consequências elas já são notadas, né? Nós temos uma diminuição aí da quantidade de candidaturas do Partido dos Trabalhadores, e isso já em decorrência da situação aí enfrentada pela ex-presidente Dilma, né? Então, no plano federal, nós tivemos o afastamento da presidente, o afastamento definitivo, e isso já causou uma repercussão muito grande, porque nós temos uma quantidade muito menor de candidaturas do Partido dos Trabalhadores. E isso pode influenciar decisivamente no processo eleitoral, se for utilizado, né, em relação aos candidatos do PT, a lógica de que o PT não soube administrar, né, não tem competência para gerir a coisa pública, os negócios públicos, e inclusive pode afetar também do ponto de vista das questões mais morais, né, essa associação entre o Partido dos Trabalhadores, esquemas de corrupção, de desvio de dinheiro público, podem fazer com que, de fato, os candidatos do PT eles sejam atacados, né? A propaganda negativa ela possa ser construída com base nisso que ocorreu no governo federal, com o afastamento da presidente Dilma e com a situação, né, de todos os quadros do PT que estão sendo acusados ou que já foram condenados em virtude de mau uso do dinheiro público. Universidade em Ação. Universidade em Ação. Universidade em Ação, uma produção dos estudantes de jornalismo do Centro Universitário Estácio do Ceará. Reportagem: Ronaldo Santos, Manuela Barroso, Maiara Inês, Israel Gomes, Marina Brandão. Apresentação: Maiara Inês e Samuel Eli. Com supervisão de Lauriberto Braga. Na técnica, Rufino Salles e Rivando Cabelo. Direção da Fortaleza FM, André Capiberibe. Coordenador de Comunicação da Câmara, Nicolau Araújo. Presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, vereador Salmito Filho. Música.